André Cedeiros, o mural de Índio Coala. Dona Maria, chegou o gás pra todo dia. Chegou o gás, Dona Maria. Chegou o gás pra todo dia. Ô, oh, Dona Maria, bota água no feijão que o gás chegou. Tio Aranha, o cantor do gás. Maria, chegou o gás, olha o gás, olha o gás. Dona Maria, chegou o gás, olha o gás, olha o gás. Dona Maria, chegou o gás, olha o gás, olha o gás. Dona Maria, chegou o gás pro café, o gás pro almoço, o gás pro jantar, o gás todo dia. Dona Maria, Dona Joana e a toda freguesia, vai! Chegou o gás, Dona Maria. Chegou o gás pra todo dia. Chegou o gás, Dona Maria. Chegou o gás pra freguesia. O gás pra Maria, pra Mariana, pra Dona Lourdes e pra Joana. O gás pra Zezé, pra Dona Ana, pra Benedita, pra Dona Tônia. O gás pra Raimunda, pra Dona Sandra, pra Dona Rosa e pra Rosana. O gás pra mamãe, o gás pra titia, o gás pra vovó e toda a freguesia. Chegou o gás, Dona Maria. Chegou o gás pra todo dia. Chegou o gás, Dona Maria. Chegou o gás pra todo dia. Eita, é gás pra todo mundo. É gás pra Dona Eva, Dona Dalva, Dona Odete, Dona Cátia, Dona Vera, Dona Branca, Dona Suzana, Dona Ivone, Dona Tomasa, Dona Wanda, Dona Raimunda, Dona Pureza, Dona Rude, Dona Val, Dona Márcia, a Silene, a Gisele, a Dona Cecília, a Dona Melissa, a Dona Francisca, a Dona Estelita, a Dona Iracema, pra toda a mulherada de todo o Brasil. Um abraço do Gil Aranha, o cantor do gás.